processo incessante. Eu perco meu instante, o desvio é constante e torna-se irritante. A oferta é mais que muita, longe de ser gratuita. Processo moroso e a despesa fortuita. Precariedade lançada, o mundo está em guerra, sociedade amassada. Um berra, outro ferra, encher a cabeça. Tenho medo que isso aconteça. Se patinar de novo, a minha alma não regressa. É curta a minha palha, mas é assim que me concentro. Tudo à espera de uma falha, ver um podre cá dentro. Cada dia uma batalha, fecham portas, mas eu entro. Não tiro a minha toalha, isso à janela, estou lá dentro. Eu só quero andar direito, mas às vezes não há jeito. Que vontade de gritar, tenho filhos para criar, não dá para vacilar. Eu só quero andar direito, mas às vezes não há jeito. Que vontade de gritar, tenho filhos para criar, não dá para vacilar. Luta começa, mal eu saio de casa. Muita gente, muita pressa, man, não quero nenhuma brasa. Se alguém se atravessa, tipo faixa de Gaza, eu respiro fundo depressa, não me mata, só atrasa. Apanho a caminhoneta com a miúda para o infantário. Lá fora está um homem que me tira a pinta de otário. Para ele, transporte público quer dizer pouco salário. Ele vê tudo ao contrário, porque é outro o meu erário. É curta a minha palha, mas é assim que me concentro. Tudo à espera de uma falha, ver um podre cá dentro. Cada dia é uma batalha, fecham portas, mas eu entro. Não atiro a minha toalha, isso à janela, estou lá dentro. Eu só quero andar direito, mas às vezes não há jeito. Que vontade de gritar, tenho filhos para criar, não dá para vacilar. Eu só quero andar direito, mas às vezes não há jeito. Que vontade de gritar, tenho filhos para criar, não dá para vacilar. Yeah. Às vezes parece que não há jeito. E é isto que eu penso. Levanta a mano, por favor não morras. Traçamos um plano para sair destas masmorras. A lutar não faz de conta numa vida alugada. Somos escravos de uma conta que nunca irá ser apagada. Rasgamos o contrato, evitamos a armadilha. Criamos um sindicato, ensinamos a partilha. Basamos para o mar, treinar ações de guerrilha. Começamos pelo trato, depois o uso da cedilha. Eu só quero andar direito, mas às vezes não há jeito. Que vontade de gritar, tenho filhos para criar, não dá para vacilar. Eu só quero andar direito, mas às vezes não há jeito, não há jeito. Que vontade de gritar, tenho filhos para criar, não dá para vacilar. Tô lá dentro, tô lá dentro, sai janela, tô lá dentro, tô lá dentro, tô lá dentro, sai janela, tô lá dentro, tô lá dentro, tô lá dentro, sai janela, tô lá dentro, tô lá dentro, tô lá dentro, sai janela, tô lá dentro, tô lá dentro, tô lá dentro, sai janela, tô lá dentro, tô lá dentro.